Sejam bem-vindos à 15ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, terceiro dia de maio de 2010, vamos até ao leste da Europa, nomeadamente à Ucrânia. A presença da Armada Russa no Mar Negro data de 1783. Estou a fazer um pequeno resumo histórico. Quando a Imperatriz Catarina II anexou a Crimeia e fundou Sevastopol, onde se mantém a base militar. A cidade tem estatuto especial. Os habitantes não votam para o presidente da Câmara, presidente esse que é indicado por um chefe de Estado. Na terça-feira passada, foi a votos a permanência, ou não, da frota russa do Mar Negro na Crimeia. No passado dia 21 de abril, os presidentes da Rússia, Dmitry Medvedev, e da Ucrânia, Viktor Yanukovych, assinaram um acordo para a permanência da base naval russa em território ucraniano até 2042, com a possibilidade deste prazo ser prolongado por mais 5 anos. Na terça, os parlamentos dos dois países ratificaram um acordo que estabelece uma redução de 30% do preço do gás russo em troca da permanência da frota do Mar Negro por mais 25 anos do que estava anteriormente estabelecido. Com efeito, um acordo assinado em 1997 permitia que a Rússia mantivesse aquela sua frota só até 2017. Apesar da oposição, o acordo foi ratificado com 236 votos a favor, mais 10 do que o necessário. Portanto, foi aprovado, até aqui tudo normal. Depois, o que é que se viu? Viram-se bombas de fumo, deputados aos murros e uma chuva de ovos. Foi o cenário caótico que se instalou. Deputados da oposição transformaram o parlamento em Kiev num campo de batalha ao lançarem bombas de fumo e ovos contra membros do governo e contra o presidente da Assembleia, Vladimir Litvin. A aprovação desta concessão a Moscou enfureceu deputados do Partido das Regiões e do Bloco de Yulia Tymoshenko, que lançaram 5 bombas de fumo em direção à mesa da presidência e da tribuna reservada para os membros do governo, tornando irrespirável o ar no interior do parlamento, mesmo depois de abertas as portas, o que obrigou muitos deputados a saírem. Não contentes, vários deputados, que vinham devidamente preparados para o efeito, ainda atiraram ovos contra governantes e contra o presidente do parlamento, que se protegeu com um guarda-chuva, numa cena caricata e indigna. No exterior, milhares de manifestantes pró e contra o acordo gritavam palavras de ordem. A oposição acusa Yanukovych de ter vendido a independência da Ucrânia e promete ainda defender o país, com ou sem guarda-chuvas. E convém também defender uma dúzia de ovos, ainda por cima agora, que eles estão mais caros. Por fim, referência ao futebol. Português, claro. Como será do conhecimento geral, o Porto ontem ganhou ao Benfica por 3-1, adiando as decisões do título para a última jornada que decorre no próximo domingo. Apesar da vitória, o Porto ficou fora da Liga dos Campeões da próxima época, algo que acontece pela primeira vez nos últimos anos. Mas para os portistas, que interessa isso? O Benfica perdeu connosco, o campeonato está ganho. Um ou uma jornalista da RTP até pediu a um ou outro adepto portuense no final do jogo que fizesse o rescaldo da partida e do campeonato. Um deles respondeu: não estaremos na Liga dos Campeões. Que importa? Vamos mostrar ao Benfica como se ganha a Liga Europa. Afinal, os adeptos azuis interessam-se mais pelo próprio clube, Futebol Clube do Porto, ou pelo Benfica. Cada vez tenho mais a certeza que é pelo Benfica. Oh, pelo Porto, foi o que eu disse, pelo Porto. De resto, está tudo como de antes.